A Zuba 235, infelizmente, vamos ter que vetorar realmente. Estabilize na proa 210, proa 210, descendo 2000, limite ao localizador. Descente proa 210, descendo 2000, limite ao localizador. Bom, 246, desse mantém 3000, descendo via até 3000. Via até 3000, no 246. E 5972, descendo até 4000. Até 4000, e o tá mantendo 270 a nós ainda. Pode manter, por enquanto tá excelente ainda. Não, isso é nosso tipo de localize Olympus 03. Olympus 03, contact now tower 118 decimal 95. Contact now tower 118 decimal 95, good. Salvador Tower, good night, this is Olympus 03, establish on ILS X. VLS X-ray 10. Continue approach and inform landing gear down and lock at F47203. Continue approach. Speed. You will report. Esquerda 140 vai reportar no localizador 142. Confirmando, tá 1016. Afirmo. Toma 246, se tiver condições, hoje direto Duna, descendo até 2000, autorizado final LS, gol no 246. Direto Duna, 2000, chamada estabilizada, 1246. E o 5972, descendo até 3000. Até 3000, hein? Triple 03, leve guia, down. Clear to land, runway 10 west, 240 degrees, 04 knots, Olympus 03. Clear to land, runway 10, Olympus 03. Passa 235, passa Duna, complete LS, torre 118, decimal 95. 1295, passa 235. Controle Salvador, 35216, efetuando desvio de 10 graus à direita da rota para desvio de formações. Visualize desvio necessário, strip 524, 5216. Muito obrigado, strip 524. Dona 246 autorizado, final LS, reporte estabilizado. Reportaria estabilizada no 246. Rio 5972, desse mantém 2000, autorizado, final LS, Rio 5972. 2000, final LS. Start to cross the active runway, Olimpo 03. É, na apresentação do nosso radar aqui, o Salvador, vai ter uma formação, aqui, já, uma formação sobre Belo. Não, nosso radar em relação à nuvem, a gente não tem muita precisão não, e não tem nenhuma informação nesse setor. Está a autoridade de vir necessário, qual seria a proa ideal? A proa ideal daqui seria... A proa pode ser Duna inicialmente e depois o externo, se precisa. É bom, autoridade Duna, porém é necessário reduzir, ok? Reduzir pelo menos para 170 nós, 190 nós, o Rio 5972, autoridade Duna. Ok, Duna... Nós botamos 140 nós no poder voar externo. 010 azul 4235. Certo, Simbra e completar o final S, Rio 5972. Ok, direto Simbra com 140 nós. O 1170 sem identificação, desse mantém a altitude de 3000 via chegada à mara e guarde LS X-Ray. Ah, sim, então. Esse aqui era o que estava entrando aqui na terminal, desculpa. Agora sim, estamos nós, é o 1170, informação alta. 1170 é sem identificação, descendo até agora 5000, agora de LS X-Ray, ajuste 10 no meio. 10 para 5000, ajuste 1246, final LS, torre 118, decimal 95. 1895, 1246, obrigado. Azul 4235, solo 39, libere à direita, chame solo 1219. 219, azul 4235. Torre Salvador, gol 1246, boa noite. 1246, continua a aproximação, cheque o trem, está molhado, aguarde a autorização de pulo. Baixar atrasado, aguarda 1246. E 5972, você pode com referências visuais com a cabeceira 10? Nós já estamos com referências visuais com a cabeceira 10. Esse setor aqui, Salvador, está muito bom. Em volta, tem que ter umas camadas mais baixas aqui. Ah, sim, acho, obrigado. Agora, as transmissões de comunicações. A nossa procede já está próximo da cabeceira, já, o e 5972. É, eu tenho ele aqui no TQS, nós já estamos com 140 voz. Ah, a velocidade está excelente já, obrigado. Nada, muito obrigado a você. E 5972 está livre agora, chama a torre 118, decimal 95, tem bom pouso. 95, muito obrigado. 5216, chame agora Recife, frequência 126, decimal 85. 12685, 5216. Gol 1170, desse mantenha 2000, autorizado final LS. Autorizado de vídeo necessários, após de vídeo vou direto Duna para o final LS. Pro seu critério. Ok, dá uma pro 720 então para o localizador. Roger, maintain position. Still maintaining position. Position, Roger. Oceaner 6313.0, pista 10. Firme? Oceaner 6313.0. Mantém o ponto de espera. Oceaner 6313. Olympus 03, clear to cross the runway 1028 now. Solo 246, no solo 42, libere a direita, solo 121, no décimo 9. Direita 1219, no 246. Alô, gol 1246, boa noite. Alô, Salvador, gol 1246. Salvador, gol 1246, boa noite. Torre, gol 1246, confirma a frequência de solo, por favor. 121, décima 1. 1219, obrigado. Pós 127, da Rio, Oceaner 6313, vai poder se falar? Rio 5972, autorizado pouso, pista molhada, vento variável com 039. Olhada variável com o trenó, livre pouso, Rio. Poxa, né, minha 3-1-3, não entendi o que foi reportado. Posso pôr 0-9 aí, cheia ali, decola? Após o Boeing 737 da... 727 da Rio, a linha mantém, pistão no zero. Poxa, né, minha 3-1-3. Vai manter após o 2763. Dan 3305, a sua identificação, boa noite. Esse mantém a altitude de 5000 na chegada à área, guarde o final LS X-Ray, ajuste no 0 no meio. Dan 3305. No solo 45, libere a direita, solo 1219, o Rio 5972. 45219, obrigado. 888, a sua identificação, desse mantenha 6000, aguarde final LS X-Ray, ajuste no 0 no meio. Xamé 6313, autorizado a decolar. 190 graus 039. Decolagem autorizada, pista 10-6303 da Oceané. Os 47 chama o controle, Oceané 6313. Chama o controle, Oceané 6313. 208. Oceané 6313, boa. Oceané 6313, boa. Contato, mantém nível 360 na saída da Eulita, pós-morte. Da Eulita, 360, poderia levar uma morte para presente? Inicialmente Leda, Oceané 6313. Manda o Leda, 6313. Então 3305, desse mantém 3000. Estabilizado, voo 1170. Voo 1170, complexo final leste, chame torre 11895, bom pouso. 895, uma boa noite. Até mais. É. Boa noite, gol 1970, sem identificação, desse mantenha 5000, aguarde a LS X-Ray, ajuste no 0 no meio. Prime? Boa noite, senhor, gol no 1170. 1170, cheque o trem. Baixa, trabalho. Autorizar desvios, gol 1970, aguarde possibilidade de interceptar o localizador. Não vai ser possível no localizador, ok? No curso do localizador. A gente está autorizado desvios. Muito obrigado. Gol no 888, desse mantém a 4000. 888 no 4000, bom, 16. Gol no 888, em qual velocidade de cada? Com 270, né? 7, reduza para 2009. 209. Confirma se a 33 pode descer para 3000, acelerando a redução aí, tá? Quem solicita? O seu 3305. Pode descer 2000 autorizado final de S, tá? 3305. 2000 autorizado final de S, tá? 3305. Line up and maintain at Portugal 022. Que fala line up and maintain at Portugal 022. Gol no 888, vê se mantém a 3000. 3000, depois. No solo 54, libere a direita, solo 121, vê se mantém. 219, gol no 170. Solo, boa noite, gol no 170. Very bom, 039. Eu falei que eu fui no ano de depois de conseguir tudo. Solo, boa noite, 1170. Solo, boa noite, 1170. Texray, ajuste na 0, na meia. Bono 1170, retornando? É, 121, décima 1. 211, obrigado. Tudo aí. Até 3000, 6284. Tané 6313, chame Recife agora, frequência 1251. Recife 1251, 6313. Bornet 56, contact departure 120, decimal 8, at Portugal 022. Departure 120, decimal 8, at Portugal 022, bye. Auto departure, good evening, at Portugal 022, airborne. At Portugal 022, radar contact, climate inflight level 370, Puka, Jamo, Zipar, Departure. Kappa Tech Level 370, Puka, Zipar, Portugal 022. Bono 888, desse mantenha 2000, iniciando são para 1709. 1709, dizendo 1888. Bono 970, desse mantenha 3000. 3000, Bono 970, confia 1016, né? Estabilizou no X-ray da 1-0-3-0-5. Então, 3305, chame torre 1-1-8-9-5, completando a final do procedimento. Torre 1-1-8-9-5, então 3305. Mas 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, então 3305. Gol 1-8-8-8, autorizado final, LS. Autorizado, LS, gol 1-8-8-8. 3305, cheque o trem. Ainda em cima, trem. Pista molhada, aguarde o trem, aguarde o trem embaixo para lá. Sem forma, então, 3305. Aguardo Duna, gol 1970. Autorizado Duna, gol 1970. É. Choveu forte. Verdade. Baixo e checado, TAN 3305, passo externo. Autorizado pouso, 190 graus, 039, pista molhada, TAN 3305. Autorizado pouso, pista 0, TAN Chané 6224, desse mantém a altitude de 4000 e inicie redução para 2009. O Chané 6224. Descendo 4000, reduzindo 200, 6224. Gol 1970, tem condição de manter essa velocidade até próxima de Duna, o Gol 1970? Afirmo, 970, mantendo 259. Então, desse mantém 2000, autorizado final, LS. 2000, autorizado, LS, Gol 1970. Oceania 6224, desse mantém a 3000. 3000, 6224. Ah, estabilizado com Campo à Vista, gol 1-8-8-8. Torre 1-8-9-5, bom pouso. 9-5-8, obrigado. Direita, solo 1-2-1-9, 3305. Chama o solo em 1-2-1-9, 3305. Foi, gol 1-8-8-8, baixa travada, 1-0, até o Campo à Vista. Gol no 8-8-8, continua a aproximação. Aguarda autorização de pouso, cheque 3. Tá baixado e travado. 8-8-8. Gol. Pode fazer o seu request direct to Zipas, please. Contact now receive center on frequency 126.5 and request direct to Zipa position with the center. Copy, changing center 126.85, Portugal 022, bye. Bye. Esse ano redução, gol 970, dá no localizador. Gente, vou transmitir as comunicações, gol no 970. Chané 6224, redução 1-7-0-9, desse mantém 2000, autorizado final LS. Descendo 2000, autorizado procedimento, Chané 6224, reduzindo, visual contrário. Solo 04, libere direita, solo 121, décima 1, no gol no 888. Direita 219. Gol no 970, chame torre 118, décima 95. 5, 970, boa noite. Boa. É 6224, autorizado, final LS. Autorizado, 6224, final LS. Torre Salvador, gol no 970, uma mira para o externo, embaixo travado. Avistado, autorizado pouso, pista molhada, 190 graus, 049. Pouso autorizado, 190, gol no 970, ciente da pista molhada. Xeré 6224, complete final SM, torre 1-1895, bom pouso. 1895, 6224, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o Xeré 6224, estabilizou no localizador. Gente, chama passando Simbra. Chamar a Simbra, 6224. Passando Simbra, o Oxinei 6224. Seguinte, cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Trem Machado travado, aguardando autorização. Voo no 970, no solo 09, libera a direita, solo 121, décimo 9. 970. Tá livrando pela Fox. Paulo, Salvador, gol no 970. Paulo, Salvador, gol no 970. Também 6224, cheque do trem, está molhado, autorizado o pouso. 220 grau, 049. Baixado travado, autorizado o pouso no 06224. Gol no 970, negativo, contato com o solo 219. Chame 121 no décimo 1. 21. Salvador, boa noite, Europa 084, hold in claim, runway 10. Roger, maintain position. Hold position, Europa 084. Europa 084, clear to line up and maintain. Line up, hold, Europa 084. Xanair 6224, no solo 11, libera a direita, solo 121, décimo 9. Vai liberar a direita, o Xanair 6224. Europa 084, clear takeoff, wind calm. Clear takeoff, runway 1, Zero Europa 084. Europa 084 airborne at 14, contact Salvador approach control 120 decimal 8. Bye bye. 120 decimal 8, bye bye, sir. Thank you. Approach, good evening, Europa 084. Europa 084, radar contact climate impact level 370. Book a departure climate level 370, Europa 084. Controle Salvador, tem 3178, informação alfa, descendo 950. Então, 3178, acendo a identificação. Sexta via até 2000. Autorizado final Charlie 1, ajuste 10 no meia. Questão. Autorizado final LS X-Ray, pistão no 0, então 3178. Via chegando até 2000 pés, 10 no meia. Autorizando ILS X-Ray, pista 1 no 0, então 3178. Informa que após mares, está sujeito a desvios à direita. Tem informações de transporte 040 e 080, ok? Reporte no termo de desvios, então 3178, a seu critério. Alpha 084, contact to now receive center on frequency 126 decimal 85. 126 decimal 85, Alpha 084, bye bye. Bye. Foi problema com a Duna? Estimativo, então, 3178. Azul 5001, espera da 1001. Autorizado decolar, 210 graus 069. Azul 51001. Autorizado decolar de 10001. Voo 9723, boa noite, acendente de estação, desse mantém 4000 na chegada. Bom, você guarde LSX Luiz, ajuste no 096. Azul 4298, contato, acendo a identificação, desse mantém assim comigo, agora de aliança que fluir, ajuste 10196. Azul 5001, decola os 30, chama em controle 120, decimal 8, boa noite. 1208, boa noite, 5001. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, decolar na DAEL, a 1300 pés. Azul 5001, no contato, sub mantém nível 340, mantendo a DAEL lida após Motiva. 340 na saída da El, Leda e após Motiva, Azul 5001. Ele voa direto Leda.